E desça para nível de voo 070, que é legal na 020. 070, bem-vindo ao novo ajuste. Após o Pabog, pode voar ITAP? Após o Pabog, está autorizado ITAP. O 6201, só mais um instante, nós recebemos aqui algumas modificações do seu plano. Vamos apenas checar com o Recife para pagar a autorização. Aguardando nessa frequência a autorização. Gol no 884, desça para 3 mil pés. 3 mil, gol no 884. 776, desça para 4 mil pés. 4 mil pés. Confirme próximo push. Aqui é o próximo, tá? Fechando 6201, autorizado push. Próxima cópia? Positivo, prazer. Fechando 6201, autorizado Salvador Galeão, nível 380. Via Upper Zulu 10. Pista 10, após curva direita da Euleda Bridge, transponder 5030, frequência do controle 120.8. Acima de Silvio, perdido. 380, pela Ampers do 10, direita da 10 após, a subida permanece a mesma da Euleda Bridge, transporte 5030, frequência 20.8. Está pronto para o funcionamento. Oxana 6201, chame táxi. Está pronto para iniciar, pode iniciar? Afirmativo, Oxana 6201, autorizado táxi via. Afirmativo, vai iniciar. Eu, 767. 767-28, desça para nível de voo 050. Descer para 050, Leandro. Baixei, travou, parceiro 2224. Parceiro 2224, tráfego avistado, livre de pouso, pistão 10, vento 180 graus, 05 nós. Livre de pouso 10, parceiro 2224. Cono 884 tá fazendo desvios? Negativo. Tá em ILS, estabilizado em ILS, Cono 884. 884, complete o ILS X-Ray. Chame torre 1-1-8-6. Cono 9, leva. Cono 776, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reposta estabilizado no localizador. Este autorizado, X-Ray, reportar ao localizador, 7768. 7768, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 7728, obrigado. Salvador, Gol 984, na final do X-Ray, bate pra você. Change, Gol 984, continue a aproximação, aguarde pista livre. Pode. Salvador, boa noite, Oceania 6201, está com 121 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, alternando com fins, pronto para o táxi. Oceania 6201, autorizado táxi para ponto de espera, via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1-1-8-6, altímetro 1020. Copiou 1020, mas o Ocean Air vai precisar permanecer aqui por mais ou menos 2 minutos, senhora. Pode ser efetuado dessa maneira? Estimativa Ocean Air 6201. Obrigado. Cono 884, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Livre pouso no zero, Cono 884. Juliette, remota 114, bate 1. Alfa Juliette, remota 114, 284. Oxana 6201, para encher no táxi. Tente, Oxana 6201. Jet 6728 está na proa de Duna, está autorizado, ele é? 776 está estabilizado? Está no localizador agora. 1776, completa de aproximação, enxame torre 1-1-8-6. 286, obrigado. Jet 6728, agora sim, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, após estabilizado o localizador. Reduza para 1709, está seguindo o tráfego com 1060 de ground speed. Positivo, tem o tráfego à vista, vai reduzir e está autorizado. Muito obrigado, hein? Torre Salvador, boa noite, Oceania 6201, está pronto para decolagem da pista 1-0. Boa noite, Oceania 6201, na linha mantém 1-0. Real e manter a pista 1-0, Oceania 6201. Boa noite, 84, Salo, 1-5, direito 1-2-1-9. Direito 2-1-9. Salvador, boa noite, Gol 984, Severo. Gol 1984, autorizado táxi via Taxi Alfa, Juliette, portão 0941. Alfa Juliette para o 09, boa noite. Doutor Salvador, boa noite, Golno 776, já encerra, tá baixando a travada. Boa noite, Golno 776, continue a aproximação, aguarde pista livre. No 776, vento 180 graus, 059, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, boa no 776. Vento meia, obrigado aí, bom trabalho. Ah, daqui a pouco eu lhe chamo, vou decolar pro Galeão daqui a pouco, obrigado. Valeu, boa viagem. Controle Salvador, boa noite, Oxanea 6201, no, passando 1000 pés na Dael Leda, e solicita aproxe Dael, quando disponível. Oxanea 6201, no multitransponder para 5545. 5545, modulando no transponder, Oxanea 6201. Torre Salvador, Webjet 6728, estabilizado, alerta, passar o externo, baixado e checado. Gente, Web 6728, continue a aproximação, aguarde pista livre. Prossegue, aguarda, 6728. Web 6201, passando 2000 pés, contato, radar, foi direto, Leda, após Leda, Bridge. Direto Leda, pros Leda Bridge, o 6201, grato. O 1219. Web 6728, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 0612 de nós. Livre pouso no zero, 6728. Salvador, boa noite, 1976. 1976, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 341. Alfa Juliette, portão 341, boa noite, 1976. Controle Salvador, boa noite, Azul 4070, informação Victor, desce nível 170 para Mari. Azul 4070, acione identificação. Autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 0020. Acionado, nível 050, Azul 4070. Sete, dois, oito, solos, 21 direito, no 219. Eu Sete, dois, oito, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 4, parte 1. Alfa Juliette, portão 4, parte 1, do 6728. Azul 4070, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS-XU e reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, ponto 020, chamará estabilizado sinal, Azul 4070. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5218. Pensando a descida autorizada para 170, centro da Vitor. Trip 5218, acione identificação, autorizada a chegada a mar, ireza para nível de voo 050, que é legal no 020. Afirma, ajustado no 020, livre descida para o 050, reautorizada no terceiro da mar, trip 5218. Azul 4070, confirme sua velocidade. 2709, Azul 4070. Sim. Xena 6201, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251-3325, Xena 6201, um abraço. Santo Firmino 03, centro da Vitor, autorização para Guarulhos. São 3603, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, correção via Upper Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, após direta Trive, decolando pistão 10, após primeira curva direita da Euleda, após bridge, transponder 5034, controle frequência 120.8. Autorizou Guarulhos, nível 340, a rota vai ser Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, depois Trive, pistão 10, curva direita após a decolagem. Pós-Ael, Leda, Trive, transponder 5034, controle de saída 20, decimal 80, 3603 na posição 62. 3603 confirmando após Leda, Bridge. Após Leda, Bridge, 3603. 3603. Após bridge, Upper Zulu 16, cotei. Após bridge, Upper Zulu 16, 3603. 3603, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. 52 à noite, direita para 3 mil pés. Delta visando 3 mil pés, 52 à noite. Plan 3197, aguarde para conta. Prossiga, Mike Eco Gillette. Mike Eco Gillette, desça para 4 mil pés. Passareza, confirme o horário do plano. Adianta seja 5-0. Passareza. O horário é 23h10, ok? Em 10 minutos teremos o seu plano passarela 2231. Obrigado, desculpa. Trip 52 de noite, está seguindo o tráfego 12 horas, 1,6 milhas, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar o localizador. Já autorizar 2 mil pés, pode estabilizar o localizador, Trip 52 de noite. Pronto. 3197 autorizado Salvador para Galeão, nível 380, via Upper Zulu 1-0, decolado da pistão 1-0 após primeira curva à direita da Euleda após bridge, transponder 5014. Controle, frequência 120, decimal 8. Autorizado Galeão 380, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, de acordo com o plano da 1-0, da EL, lenta, lenta, 20. 5014, não responde, 120, 8, controle. Então, 3197, cotejamento correto, você pode parar, puxa e acionar. Chama Neste para puxa e acionamento, 3197. Santos 603, portão 612, para puxa e velho espalhamento. Santos 603, autorizado puxa e acionar, reporte para ataque. Autorizou puxa e velho espalhamento, Santos 603. Santos 3662, confirme sua velocidade. Mantém 3 340, explicado, 3662. 3662, possível mantenha a velocidade, high speed até mais próximo para sequenciamento. Mantenha high speed até 10 mil pés, após 159, 7662. Ok. Azul 4070, passando Duna Chame Torre, 118 decimal meia. Em Duna 18 decimal meia, Azul 4070. Tipo 5298, autorizado final ILS X-Ray. Autorizado final do ILS X-Ray para questão do Zé de Salvador, 3528. Seria o aprovo em Jantier, capitão 3662. O 3662, pro hoje, TAP. É bom, TAP, Salvador, boa noite, Azul 4070, final da ILS X-Ray da pista 10, 5 milhas, trem baixo trabalho. Frente Azul 4070, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Livre pouso, pista no zero, Azul 4070.